Nosso tema dessa noite é a lei de trabalho. Falamos bastante, né, sobre as leis divinas, leis universais, e a lei de trabalho é uma dessas leis. Por que que é uma lei divina, a lei de trabalho? Porque o trabalho é uma necessidade para todos nós. Quando se fala nessas duas palavras, lei e trabalho, elas parece que soam para nós um pouco estranhas ou um pouco pesadas. Porque a palavra lei parece que ela significa algo que é imposto, algo que nos obriga a fazer alguma coisa. E trabalho, dentro da nossa visão humana, ainda bastante atrasada, trabalho parece algo que é pesado, algo que é um fardo que nós temos que carregar ou obrigatoriamente executar, muitas vezes contra a nossa vontade. Na verdade, são conceitos que nós temos, que nós criamos, e são conceitos totalmente errados sobre o que significam essas palavras. O trabalho é uma grande oportunidade que nos é dada a todos nós. Não existe forma de desenvolvermos em nós não só a parte física, mas a parte intelectual, a parte moral, a parte espiritual, sem trabalho. O problema é que às vezes nós enxergamos trabalho apenas aquelas tarefas materiais que nós executamos. Aquele ato de levantar e ir para algum lugar e executar um determinado tipo de trabalho. E que nós fazemos isso mediante uma troca. Muitas pessoas, muitas mesmo, fazem essa troca apenas por aquilo que recebem. Senão, não fariam. Nós vemos na nossa sociedade muitas pessoas que o desejo, talvez, primordial, seja o quê? Apenas ganhar dinheiro, se aposentar, para não precisar trabalhar. Ganhar na loteria, para não precisar trabalhar. Então são conceitos totalmente distorcidos do que é o trabalho, da oportunidade que nos é dada através do trabalho. É claro que quando se fala isso, não se está enquadrando todos aqueles que estão nessas situações. Vamos tirar as exceções. Mas nós, seres humanos, ainda preferimos as sensações agradáveis e prazerosas do que aquelas que realmente nos levem a uma situação de crescimento. Eu disse, só se desenvolve através do trabalho. E como é uma lei natural, e é uma necessidade essa lei, como é que ficam aquelas pessoas que não podem trabalhar? Porque então parece que aqueles que não podem estão fazendo errado. Mas, na verdade, se nós observarmos, todos nós, quando crianças, nós somos assistidos pelos nossos pais ou por outras pessoas que nos serviram aquelas necessidades que nós tínhamos naquele momento. É uma forma de trabalho que eles tiveram, nos guiando, nos orientando, nos sustentando. Os nossos pais ou outras pessoas das nossas relações, quando não tiverem capacidade, seja física ou financeira, nós temos que assisti-los também. São as leis da vida de troca, de poder fazer alguma coisa por alguém que já fez tanto, mesmo que não diretamente a mim, mas que fez tanto. E mesmo que não tenha feito, é a lei da vida. Não é sempre trocado da mesma forma. Então, nós temos que observar as coisas de uma forma um pouco mais ampla e mais fora de nós mesmos, né? Se nós observarmos também tudo ao nosso redor, de uma certa maneira, é trabalho. Os reinos inferiores ao reino humano, os reinos minerais, vegetais e animais, eles trabalham da forma deles. De novo, é uma questão de desconstruir os nossos conceitos, achando que só aquelas tarefas materiais e financeiras são consideradas trabalho. Então, trabalho, na verdade, é ser útil a toda essa obra, de alguma maneira. Aquela pessoa que passa o dia dentro de casa, cuidando dos seus familiares, mantendo aquela estrutura, ela também está trabalhando. E não está ganhando nada para isso. Às vezes não ganha nenhum reconhecimento. E é um trabalho. Então, tudo aquilo que nós temos ao nosso redor, essas cadeiras que nós estamos sentados, a luz que está nos iluminando, esses equipamentos todos, isso é fruto do trabalho de alguém. Alguém um dia se dedicou, mesmo que tenha pego uma ideia já desenvolvida de alguém, e levou à frente e fez com que isso seja materializado, que isso seja utilizado por tantas outras pessoas. É trabalho. E às vezes a gente fala, e fala-se muito, dentro da casa espírita, da fé. E o que que fé tem a ver com trabalho? É o que a gente às vezes parece que diz, mas o que que a fé tem a ver com trabalho? Fé é acreditar. É acreditar em algo maior, mais forte do que simplesmente aquilo que eu consigo perceber. Mas a fé, sem obra, ela não se sustenta, ela não para em pé. Porque se eu acreditar simplesmente que a vida vai melhorar e eu não executar nada da minha parte para fazer essa vida ser melhor, ela vai com certeza demorar muito para ser melhor. Muito. Eu vou ter que contar com muito auxílio para me transformar até o ponto que eu compreenda e comece a realmente a fazer alguma coisa, a trabalhar em prol disso. Então a fé sem obras, ela não serve. Se nós observarmos, todas aquelas pessoas que passaram já pelo nosso planeta, e algumas ainda estão passando, estão ao nosso redor até, qual é a diferença que fez delas, esses pontos de referência que nós temos, se não foi o trabalho que elas executaram? O trabalho em prol dos outros. Eu citei alguns exemplos materiais aqui, mas é aqueles exemplos daquelas pessoas que se dedicam a vida toda em assistir os outros, em cuidar dos outros, em tentar tornar a vida dos outros um pouco melhor. São focos de luz no nosso caminho. Trabalho. E se nós olharmos por um outro lado, que é um lado que nós não vemos, que é o lado espiritual, o que será que acontece quando a gente passa para esse outro lado? Que eu ouço muita gente dizer assim, agora vai descansar. Agora vai sentar do lado de Deus. Será que a gente acredita que mais ou menos é isso? Nós temos, todos nós, um espírito protetor que nós chamamos de anjo da guarda, que está constantemente do nosso lado, trabalhando. Nós temos os santos, que a gente tantas vezes rezou para eles, de que forma que eles nos atendem ou vêm até nós trabalhando. Jesus, que desencarnou há 2000 e tantos anos, está fazendo o quê? Trabalhando. Então o trabalho é o que move toda essa estrutura. Se algo está melhor, é porque alguém está fazendo. Se nossa vida está melhor, é porque nós estamos fazendo alguma coisa para tornar ela melhor. E o primeiro passo para fazer isso é esses conceitos que eu disse antes, desconstruir e abrir a nossa mente para receber o novo. Porque só questionando alguns valores é que nós vamos nos dar conta de que algo precisa ser feito de forma diferente. De que essa etapa de vida, ela precisa ser melhor aproveitada. Não só naquele trabalho, mas também naquele trabalho. Valorizar aquele trabalho. Porque através dele, nós temos tantas oportunidades de nos desenvolvermos. Quando a gente pega um jovem e ele começa a trabalhar, a gente observa a mudança que ocorre na vida dele. Porque ele sai daquele círculo pequeno doméstico onde os pais muitas vezes fazem tudo para ele. E ele passa a conviver com outras pessoas que trazem a ele outros tipos de exigências. E eles começam a se desenvolver. a necessidade da atividade, não da remuneração, da atividade. O nosso mundo todo é material e requer de nós trabalhos materiais, mas nós temos que também trabalhar outras questões nossas que nós trazemos. Falei em utilidade e tem um capítulo do Evangelho que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, o que será que eles querem dizer com isso? Não é que é uma troca, né? Não é que se tu fizer, tu recebe. Mas é que nós temos que estar aberto a receber. Porque tem uma outra passagem que o próprio Jesus fala, né? Que o sol nasce todos os dias para todos igual. Ele brilha no céu para todo mundo, da mesma forma. Mas por que que muitas vezes a gente não vê o sol? Porque muitas vezes nós estamos dentro de casa trancados. Nós não queremos abrir as possibilidades de receber a grandiosidade que é essa bênção. E a bênção de Deus, ela recai sobre todos nós da mesma forma. Só que cada um de nós recebe ela ou retém ela de uma forma diferente. À medida que a gente passa a ampliar as nossas capacidades, a gente passa também a ampliar a nossa possibilidade de receber isso. Então, quando se fala, o fulano tem sorte, ou o fulano tem azar, olha que coisa que aconteceu, é um mecanismo, né? Um mecanismo que nós estamos todo dia colocando uma sementinha para ser desenvolvida. E todo dia também nós estamos colhendo aquelas outras que nós plantamos um pouco antes, que já cresceram, que está na hora da gente recolher. Então, está tudo certo. Está tudo certo na vida. A gente só tem aqui aproveitar um pouco melhor. E só para finalizar, uma frase é de um escritor libanês. O nome dele é Khalil Gibran. Tirei essa frase do jornal alguns dias atrás, porque me chamou a atenção. Ela diz: o trabalho é o amor tornado visível. Então, quando a gente consegue compreender o que ele quer dizer com isso, porque ele fala em amor, e eu nem tinha falado em amor, mas ele diz: é o amor tornado visível. Porque tu não trabalha só para ti. O trabalho, como foi dito, é ser útil. Então, quando tu é útil, tu tá abrindo essa possibilidade para todos. É uma forma de amor, como Jesus nos ensinou há muito tempo atrás. Então, quando a gente conseguir compreender um pouco dessa frase, apenas essa frase, com certeza a gente vai estar dando um passo grandioso na nossa vida.